reação é só filhos da puta. A luta é feita para animar a malta. A luta, mas quando a tarde cai para a revolta, manda-se vir uma jola e vai-se dar uma volta. E ouve-se falar do homem novo que vem jogar para o Benfica, para a alegria do povo. A reação é só filhos da puta. A luta, a luta é feita para animar a malta. A luta, a luta, mas quando a tarde cai para a revolta, manda-se vir uma jola e vai-se dar uma volta. E ouve-se falar do homem novo que vai jogar para o Benfica, para a alegria do povo. A reação é só filhos da puta. A luta, a luta é feita para animar a malta. A luta, a luta.